curta para você produzir. E aqui na religião de Deus, do Cristo Santo, nós nos colocamos à sua disposição. Eu tenho a condição de ter existido para determinar que amanhã está adiante, que eu posso fazer fala, fundamentado justamente na vez que Jesus deu. Porque nós podemos ter uma passagem, uma certeza, a prisão, a crucificação do Cristo, mas não podemos nos esquecer que Jesus respondeu a tudo isso.